Some depressa, eu já não tenho mais motivos pra viver. Chega de promessa, pois o teu desejo é me ver sofrer. Quanto pranto derramei por este amor, mas sei que foi em vão. Mata-me depressa, pois já mataste a minha ilusão. Mata-me depressa, arranca do meu peito um pobre coração que por te amar demais só conheceu a dor da ingratidão. Que destino ingrato meu, amar a ti eu me